Mês da prevenção, maus tratos da infância, este é o debate que a Boa Nova faz e se associa à ação de sensibilização que, em conjunto com a Câmara e diversas entidades, está a acontecer-se e vai acontecer ao longo deste mês de abril. Começamos então com José Francisco Rolo, é o presidente da CPCJ de Oliveira do Hospital, e naturalmente a primeira palavra é para ele. E há aqui uma coisa que eu gostaria de frisar-se e que comentasse. A doutora Fátima Duarte, numa entrevista à Boa Nova e que nós ouvimos ontem, dizia que prevenir é a melhor forma de proteger. É mesmo assim, José Francisco Rolo, obrigado por estarem aqui, a todos os convidados presentes. Começava então pelo presidente da CPCJ. Muito boa tarde à Rádio Boa Nova e a quem nos ouve através da Rádio Boa Nova. Uma nota em nome da CPCJ e desta parceria que hoje está aqui para dar a voz e também a expectativa de dar alguns conselhos. Agradecer a disponibilidade mais uma vez da Rádio Boa Nova ser parceiro num projeto de sensibilização da comunidade e realçar aqui um aspecto que para nós é fundamental. Para nós estamos aqui a representar várias entidades. Isto é serviço público de rádio. A Rádio Boa Nova está aqui a ser um aliado num conjunto de entidades que, neste caso em particular, tem por missão a proteger as nossas crianças, a salvaguardar os seus interesses e o seu crescimento harmonioso e darmos, proporcionarmos harmonia familiar, obviamente numa lógica de aconselhamento, de acompanhamento e do uso de alguns, um conjunto de instrumentos que a lei nos permite. Portanto, ressalvar esta questão, esta nota positiva da Rádio Boa Nova ser parceiro num projeto de utilidade pública útil às nossas famílias. Em resposta à questão que o Albino José levantou, faz-me aqui recorrer à cábula do nosso cartaz do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, em que diz um representante da ONU, e sacámos-lhe, passa a expressão, a frase: a melhor forma de tratar o problema é impedir que aconteça. É isto é que é a prevenção. E a prevenção faz-se como? Faz-se com pessoas, sobre a vida das pessoas. Há pessoas que, infelizmente, sejam elas crianças ou idosos ou mesmo adultos, têm problemas que podem ser vítimas, por exemplo, de maus-tratos, vítimas de negligência, de abandono, e tem que haver outras pessoas que se preocupem com esses maus-tratos, com essa negligência, com esse abandono, ou seja, tem que haver alguém alerta, desperto, informado, com capacidade para, o mais cedo possível, perceber que há ali um risco, de preferência que há ali um risco daquela pessoa estar a ser maltratada, daquela pessoa estar a ser negligenciada, daquela pessoa estar numa situação de isolamento que é perigosa para ela e que possa atuar. Portanto, isto tem tudo a ver com pessoas, pessoas que sofrem e outras que ajudam outras a sofrer menos, ajudam outras a recuperá-las desse sofrimento, e essas mesmas pessoas têm disponibilidade de tempo e têm preparação para, o mais cedo possível, detectarem o problema e atalharem-no. E como é que isto se faz? Como há muitas pessoas com muitas atividades e com muitos compromissos, a melhor forma é cada uma dessas pessoas, com aquilo que sabe, juntar-se, trabalhar em articulação, em rede, juntar-se, combinar estratégias, que é um palavrão, que quer dizer que é combinar formas de atuação para que quem está mais próximo do problema, quem está mais próximo daquela pessoa que está em risco, possa atuar mais rapidamente. Portanto, é preciso que quem trabalha na proteção, neste caso, de crianças e jovens em risco, é importante que esteja preparado, é importante que comunique bem com a comunidade, com as várias entidades da comunidade, que comunique bem com a escola, que comunique bem com a saúde, que comunique bem com a segurança social, que comunique bem com o movimento associativo, que comunique bem com as IPSS, que comunique bem com a Câmara Municipal, que comunique bem, enfim, com esta estrutura que é comum designar como rede social de suporte. Portanto, se todos nós comunicarmos, isto é, se todos nós trocarmos impressões, há este caso, passa-se isto, que informação tens sobre esta pessoa e esta situação. E num ambiente, e é importante dizê-lo, num ambiente de criterioso sigilo, de intocável confidencialidade, há essa troca de informações e tratam-se os problemas com as pessoas diretamente e quanto mais cedo possível formos à fonte do problema, mais cedo ou mais fácil é garantir que um pequeno problema não se transforme num grande problema. Essa comunicação tem sido feita, tem sido um dos pontos de toda esta rede aqui em Oliveira do Hospital. Eu vou dizer, vou usar uma frase e que ponho ao escrutínio de cada um, de quem nos ouve, mas também de quem é que está comigo neste debate. Que também saúdo. Nós temos uma rede social de excelência, com gente bem preparada. E o que é a rede social? A rede social são as 20 IPSS que temos no terreno, que trabalham com idosos, que trabalham com crianças. É a escola, é a saúde, é o movimento associativo, é a segurança social, é uma recente, depois temos recente a GNR, as forças de segurança, uma equipa, as juntas de freguesia, as comissões sociais de freguesia, recentes, a criação da unidade de cuidados na comunidade, ou seja, a saúde em itinerância por aí, a unidade de saúde móvel, que também anda por aí nas freguesias mais periféricas, uma resposta recente que foi criada, a equipa de saúde mental comunitária, que também detecta situações, por exemplo, alguém que numa consulta vai tratar do seu problema de depressão, de ansiedade, estou a falar daquilo que são temáticas mais comuns que levam as pessoas, além de outras mais complexas, muitas vezes o profissional de saúde, o médico, o psicólogo, o enfermeiro que lida com estas situações, descobre que por detrás daquela situação de ansiedade, daquela situação de perturbação do sono, daquela situação de depressão, há questões que radicam no seio familiar, situações de desemprego, situações de violência doméstica, situações de instabilidade na relação entre os pais com os filhos, que provocam ansiedade, que por sua vez tiram o sono, que por sua vez criam longos períodos de vigília. Sim. E depois disso muitas vezes os nossos níveis de tolerância ou outros ficam reduzidos, depois há os gritos, há os choros. Vem tudo atrás. E isso perturba, no seio familiar, quem são os elos mais fracos? As crianças e os idosos. As crianças e os idosos. Ora, este conjunto de entidades que aqui está cumpre-lhes, de mãos dadas, a trocarem impressões, a comunicar uns com os outros, a resolver estas questões. E o primeiro passo para resolver é detectar. E a primeira nota, o primeiro apelo que eu digo para quem nos ouve é este. O quão mais rapidamente for detectada uma situação, mais rapidamente se pode atuar. Isto é prevenir. Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos num concelho que tem 22 mil habitantes, temos 21 freguesias, vocês dirão 16, mas pronto, estou a falar no modelo antigo. Portanto, nós vivemos em 21 comunidades que constituem 88 localidades, ou seja, 88 comunidades. Temos redes de vizinhança. Portanto, isso ainda nos permite, não é vigiar uns aos outros naquela lógica de... Mas dar conta de algo que não é normal. Mas permite-nos acompanhar uns aos outros. E as relações de vizinhança permitem isto tudo. E agora, para concluir um aspecto, para concluir esta a resposta àquilo que disse, à questão que o Paulo José colocou, eu acho que uma das grandes virtudes, de facto, é essa capacidade de comunidade, cuidarmos uns dos outros, observarmos uns aos outros e ampararmos uns aos outros. Depois há aqui uma questão-chave, é que alguns dos problemas são coisas sérias, são coisas graves e que implicam que cada um de nós não olhe para o lado. Questões da violência doméstica, dos maus-tratos sobre as crianças, é crime público. Portanto, não alertar Não há outra forma de dizer, é ser cúmplice. É ser cúmplice. Eu acho que também deixar aqui este alerta para as consciências, porque também estamos aqui hoje para sensibilizar, para formar, para alertar, mas também estamos aqui para formar consciências. Só mesmo para terminar este tema com o Zé Francisco, isto faz com que o Oliveira do Hospital e vocês não tenham registro, ou são muito, porque poucos os registros têm de facto deste problema no concelho, e os poucos que há estão devidamente identificados. Por partes, vamos clicar em problema. Problema, maus-tratos na infância. Portanto, nós, CPCJ, não temos registro. A última situação é de há mais de 2 anos, ainda hoje estive aqui com a professora Anabela, tivemos a analisar isso, tem mais de 2 anos. Agora, é preciso perceber 2 coisas. Uma coisa é o fenómeno. Outra coisa é o registro do fenómeno. Nós, e há uma relação com a saúde, há uma relação com as IPSS, há uma relação com as autarquias, com o Gabinete de Ação Social, com a Segurança Social. Não há registros de maus-tratos. Sobre crianças de maus-tratos, estamos a falar de situações graves. Uhum. É crime público. Uhum. É sovar, é magoar, é pôr em causa a integridade física e psicológica da criança. E, portanto, não há registro de maus-tratos. Agora, não queremos dizer que eles não possam estar aí ocultos. E este programa também serve para desocultar fenómenos. Ou seja, se houver questões, que as façam chegar até nós. Há vários canais. Façam-nos chegar por via da escola, por via das IPSS, da IPSS mais próxima, por via da saúde, da unidade de cuidados na comunidade, da unidade de cuidados continuados, Há N portas de entrada discretas onde se garante o sigilo para que se possa atuar. Portanto, para concluir, não há registros de situações de maus-tratos. Agora, o mundo é vasto, o concelho é grande, pode haver problemas, e se os houver, que cheguem até nós para que possamos atuar e atalhar o problema o mais rapidamente possível. Agora mesmo para concluir, nós temos uma boa rede de detecção, que é este conjunto de entidades que referi aqui. Agora, apesar de estarmos em todo o território, não quer dizer que não haja situações que não possamos controlar. Agora, esta detecção, temos condições para fazer detecção precoce, e isto é uma salvaguarda. Isto acho que é um valor que o concelho e o município deve valorizar. Anabela Almeida é representante, é membro da Comissão Restrita da CPCJ de Oliveira do Hospital, e também representação do Ministério da Educação. Aquilo que nos preocupa a todos nós é já ser, enfim, este fenómeno começa a ser já entra pelas nossas casas quase todos os dias. Mas mais preocupante é que a maior parte desta violência acontece no seio familiar. O Ministério da Educação, naturalmente a CPCJ e todas as entidades estão preocupadas com isto. Não é mais preocupante do que só assumirmos isso, e sabendo que os primeiros que provocam os maus-tratos são os familiares? Muito boa tarde a todos. Claro que é. E, acima de tudo, nas escolas poderá haver até uma detecção muito mais precoce em relação a isso. Porque um professor que está o dia inteiro com um aluno apercebe-se da maneira como um aluno reage ao entrar na sala, se está mais bem disposto, menos bem disposto, se está mais falador, se está mais agitado. E vai-se apercebendo que se há algum maltrato, ela mais depressa poderá se aperceber disso do que qualquer outra pessoa. Em relação aos meninos que são sinalizados aqui no concelho, a maior causa de sinalizações é simplesmente só e mais o absentismo e a hipótese de um possível abandono escolar. E é isso que nos preocupa bastante. E mais relacionado com os jovens, com a adolescência, não tanto com as crianças, não tanto com os meninos mais pequenos, mais com os jovens. A doutora Fátima Duarte dizia na sua entrevista que, de facto, um dos problemas, enfim, é comum a nível nacional, mas em Oliveira do Hospital o pior era, de facto, na escola e a violência doméstica. É esse o decoço? Sim, a violência doméstica não sobre as crianças, mas entre o casal, em que, obviamente, as crianças que estão em casa ficam expostas, né? Observam e, no fundo, também sofrem, não é, com isso. E em relação aos jovens, Também há um ponto a ponderar e a considerar, que é em relação à violência no namoro, que também nos preocupa bastante, que temos algumas, tendo tido algumas observações em relação a isso, mas que vamos tentando combater e a escola tem estado atenta. Em relação... há muita indisciplina. Isso sim, isso é que nos preocupa bastante, porque na escola há muita indisciplina. A indisciplina é que é muito preocupante. Esse é um dos problemas. O meu avô dizia que a educação começa em casa. Acho que hoje não se faz muito, não se liga muito um pouco a essa frase, mas é uma frase que nós, e pelo menos eu, sempre fixei. Essa ligação depois, e uma das coisas que também preocupa, estamos a falar em educação, é depois chamar os responsáveis, ou chamar os pais, a dar conhecimento disto. Os pais, como é que encaram isto? Se vão, se refugiam e não estar presentes, ou se assumem de facto esse problema? Os pais têm um bocadinho por hábito, eu não quero estar aqui a chocar ninguém, de delegar essas competências a outras pessoas. Mas eu também compreendo que os pais nestes momentos, nestas situações, sentem-se tão impotentes em resolver este acesso que os jovens têm a tanta coisa, a tudo e mais alguma coisa. E eles não têm chega só um ponto em que eles se sentem sem capacidade de poderem atuar. E também acho que a CPCJ tem um papel importante neste campo, que se qualquer pai que se sinta preocupado, que se sinta angustiado, dirija-se a nós. Nós podemos ajudar, podemos acompanhar, orientar e dar algum apoio aos pais. Esse é que é importante. Doutora Isabel Almeida, técnica de serviço social, começam nos mais pequenos e vocês aí têm um papel, acho, como todos, importante, mas aí uma maior atenção. É esse cuidado que as IPSS e que as instituições que trabalham com os mais pequenos têm na identificação? Sim. Boa tarde a todos também. Agradeço fazer parte desta mesa para aqui debatermos algumas questões que são tão importantes. Sem dúvida, estando as IPSS dotadas de respostas no sentido do apoio aos mais pequeninos, logicamente é muito importante haver essa atenção redobrada, diria eu. Ao ouvir aqui a professora Anabela dizer que à medida que eles crescem, e aqui a questão da família, eu acho que é fundamental e vamos sempre bater no mesmo. A família é o ponto fulcral de tudo. Realmente, hoje em dia, uma das coisas que nos vai perturbando também a nível das instituições é exatamente o número de famílias, e eu queria aqui também focar isso, desentendidas, isto é, que levam depois a uma separação, e em que estas crianças, por muito pequeninas que sejam, acabam por sentir e sofrer também aqui algum desajuste, alguma destabilização. É algo que vai acontecendo hoje em dia com alguma frequência, que não sendo maltrato, não é, acaba por ter reflexos e repercussões de facto a esse nível. E quando temos uma família que não se entende, muitas vezes há os tais gritos, como dizia o Dr. Rolo, há toda aqui uma cambiante de comportamentos que nem sempre é saudável para a criança. Agora, como é que nós podemos intervir? O que é que poderemos fazer? É evidente que tudo aquilo que leva desde o acompanhamento dos pais a algum aconselhamento também, ou encaminhamento, muitas vezes ele tem o melhor ou pior resultado. Nem sempre vai de encontro àquilo que é expectável e que nós quereríamos. Em termos dos maus-tratos nas IPSS, e que eu me recorde ou que eu me dê conta, e como já foi abordado, não é um fenómeno assim tão visível ou tão Agora, temos e damos conta de alguns fenómenos de negligência. Esses também importantes em todas estas questões que estamos a abordar. Muitas vezes que passa por falta de higiene, não digo que tenhamos crianças a passar fome, mas temos crianças cuja alimentação não é a mais adequada, e não porque os pais não o possam fazer, mas porque, enfim, há ali outros fatores. Mas, sobretudo, há outro aspecto que nós reparamos, que é, enquanto eles são muito pequeninos, temos da parte da família um apoio muito maior, um interesse muito maior, e preocupam-se às vezes com questões muito curiosas, enfim, que também poderão poder-se entender que não fazem assim tanto sentido. Mas à medida que eles vão crescendo, nós vamos vendo que há algum lançamento desse interesse. Por exemplo, no ATL, quando se fazem reuniões, quando há uma formação com um enfoque em qualquer do assunto que se entenda tão importante, eles, à medida que vamos percebendo que eles vão estando menos presentes. É claro que são as questões da família de hoje, é a falta de tempo, é as nossas crianças têm que estar em tudo e mais alguma coisa, é o complemento que eu também entendo que nós fazemos na educação ou na formação deles, mas nunca podemos substituir os pais, nunca podemos substituir a família, evidentemente. Dir-me-á, mas dão banhos às crianças, que sim, damos bem, mas não se pode tornar essa, não pode ser a solução, quando nós vemos que uma criança, portanto, há que trabalhar a família, e isso tentamos fazer, às vezes com um bocadinho mais sucesso, outras de menos. Só queria também aqui deixar uma nota, já agora, quando há pouquinho falávamos dos vizinhos, da rede de vizinhança, da rede alargada, da corresponsabilidade que todos temos nestes fenómenos, eu acho que isto também passa um pouquinho pela mudança de mentalidade que tem que ser feita. Culturalmente, nós habituámo-nos, e às vezes uma palmada na hora certa não será o fim do mundo. Agora, a questão é quando entendemos que entre o marido e a mulher ninguém mete a colher, e portanto a gente lá ouve aquilo tudo e mas ninguém intervém, porque temos que deixar, isto é uma questão de mentalidade, e o mesmo se passará um bocadinho com as crianças, porque às vezes somos esse conivente de um modo, como direi, não sei se tão consciente assim, de que hoje em dia temos essa missão, esta função de sermos corresponsáveis com aquilo que se passa à nossa volta. Mas isto demora tempo a mudar, não se muda de um ano para o outro, e quando se dá conta as crianças já estão crescidas. É verdade. Não é? Mas é verdade que é excelente quando nós, tudo aquilo que fazemos pela criança e com as crianças, elas apreendem. E apreendem muito bem, e depois há ali uma determinada altura em que parece que há um corte, porque elas vão crescendo e, não havendo continuidade nos ensinamentos que se estão a fazer, naquilo que se está a promover para o seu crescimento e desenvolvimento, é evidente que, desde que a família também não siga a mesma linha, é um pouco complexo. Daí a grande importância que eu acho que é fundamental manter-se, haver, estimular, da relação entre a família e a escola, ou as instituições, neste caso. As instituições são o papel mais importante nesta ligação. Alexandra Garcia, enfermeira, coordenadora da UCC. Há muitos casos que são, parecem não ser complicados, acabam por ser, e casos que vocês vão apanhando. Não são tantos quanto isso, pelo que parece, e nisso a unidade está atenta nesta ligação. Como é que a unidade trabalha e como é que consegue ver ou ter pelo menos algum feedback daquilo que vai aparecendo mesmo na própria instituição de saúde? Ora, boa tarde a todos. Queria saudar, não é, agradecer à Rádio Boa Nova, porque eu acho que são estas partilhas que permitem também à comunidade perceber aqui o que é que estamos a falar e porque é que é realmente esta campanha do mês de Abril. Eu, se calhar, antes de responder à pergunta, estava aqui a colocar, estamos aqui a falar em prevenção de maus-tratos, e eu, se calhar, era importante para quem está do outro lado ouvir-nos perceber que maus-tratos não é apenas um ato físico, não é uma agressão física, mas pode ser qualquer ação ou omissão, que era isso que nós estávamos a falar, ou seja, o omitir os cuidados básicos, por exemplo, alimentação e higiene, que não é acidental, não é? As crianças caem, é normal, ou seja, há quedas que são normais, e que são perpetuadas pelos cuidadores, que podem ser os pais ou outras, não é? Que ameaça não só a segurança, a dignidade, e já falámos aqui, o Dr. Francisco falou, do desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da criança. Ou seja, falar de prevenção, se calhar, era isso que a doutora Isabel agora estava a dizer, pegar na família, esta questão da família. Eu acho que a prevenção começa por aí. Claro que é importante a detecção, realmente em termos de saúde, a unidade de cuidados na comunidade, numa estreita articulação com todas as entidades aqui presentes e com as outras que não estão, mas que fazem parte da rede social, tem feito realmente esta identificação, a sinalização de algumas situações de risco, ou seja, situações em que há adultos com determinadas patologias, nomeadamente do foro da saúde mental, por exemplo, ou dos consumos, quer alcoolismo, quer outras substâncias, onde há crianças, e realmente essas famílias acabam por ser as famílias de maior risco, e essas estão identificadas, e nós vamos fazendo algumas intervenções, nomeadamente no acompanhamento, em casa, nas consultas. O que eu acho que aqui era importante era que esta prevenção que nós estamos aqui hoje a falar começa por onde? Começa por todos nós, começa na família, nós todos como agentes educativos, somos todos agentes educativos em determinada fase da vida. Temos que dar o exemplo também, não é? Em termos da unidade de cuidados na comunidade, se calhar a parte para onde nós se calhar temos pegado mais é que nós sabemos, ou existem evidências científicas, que cuidados inapropriados na primeira infância, não é, podem trazer consequências socioemocionais graves para a criança. E aí é que eu acho que temos que intervir. E onde é que intervimos? Tentamos intervir na sensibilização aos pais, muitas vezes, tentar alertá-los para determinados cuidados essenciais, não só da alimentação, como outros, não é? A questão muitas vezes não terem tempo, mas ter aqueles 10 minutos, mas aqueles 10 minutos serem aqueles essenciais, exatamente, não, não é? Quantidade, mas qualidade, exatamente, é? A questão do, claro, eles hoje têm acesso a mil e uma coisas, e nós sabemos que, claro, famílias com problemas, com doenças, patologias de risco, têm uma propensão realmente para haver esta questão dos maus tratos. Muitas vezes, às vezes, durante a intervenção nas escolas, que também temos conseguido devido a uma excelente articulação com o agrupamento, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar nesta área, a saúde oral, que me faz extremamente uma confusão, e eu às vezes digo aos colegas, para mim devia ser considerado uma negligência, porque é assim, nós temos crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, com a boca cheia de cáries, por exemplo, em que têm cheque dentista gratuito para utilizar e que as crianças não utilizam. Eu para mim isto é uma questão de negligência. Estamos a omitir um cuidado. Exato. Não é? Isto é um gratuito, não é? Gratuito, exatamente. Não é? Em que nós vamos às instituições, vamos às escolas, vamos a todo lado. E nós trabalhamos isto um bocadinho com os pais. E se calhar era por aí que esta prevenção devia começar, e nós também damos o exemplo, não é? Claro, se nós tivermos um comportamento violento numa intervenção que fazemos na escola, vamos dar, somos modelos, não é? Também para aquelas crianças e para aqueles jovens. Mas essencialmente, se calhar, não só a contabilização, que já percebemos que realmente é como os casos de violência doméstica, não é? Em termos também do Conselho, de certeza que os números identificados ou registados são uns, e aqueles que acontecem na prática são outros, porque ainda não tivemos aquela passagem da mudança, não é? Entre marido e mulher ninguém mete a colher, e realmente é isso que ainda se calhar acontece, não é? Às vezes vamos a passar na rua, vamos a passar na escola, vemos o namorado dar uma bofetada na namorada, quer dizer, isto é o crime, a violência no namoro é um crime que está dentro do crime de violência doméstica, um crime público. Ou seja, se eu vir isso na escola, seja adolescente, seja um professor, seja um auxiliar, poderia sinalizar essa situação, não é? Muitas vezes é entre eles, ninguém mete, enquanto nós não tivermos devia esse... ser para cima, não é? Exatamente, não é? Pronto. Acidentes de viação, mudámos já de mentalidade, não é? Qualquer pessoa, e até já está legalizado, não é? Que até podemos ser penalizados caso não prestamos uma ajuda, nomeadamente ligar ao 112, e esta mudança é que tem que acontecer, e se calhar por aí é que temos que trabalhar. Na escola, pronto, já falámos aqui de algumas problemáticas. O CC, o que é que tem feito? Tem trabalhado desde a sexualidade, à igualdade de género, à prevenção do abuso sexual, principalmente nas crianças mais pequeninas, não é? Saúde mental, os consumos aditivos, que nós sabemos que também hoje é um problema, não só, não é, nas escolas, como no país em geral, em vários contextos. Tem implementado alguns projetos de prevenção, ou seja, mais na área da educação para a saúde, dar competência instâncias, aos pais, ao pessoal docente, não docente, para se calhar prevenir e detectar, sinalizar estas situações que vão surgindo. Já vamos voltar a um trabalho de campo que o CC faz. Falava com Júlio Mendes, é psicólogo, membro do projeto Escola Mais Feliz e dirigente da Associação Juvenil. Aqui o associativismo, e começando por aí, o associativismo também tem um papel importante. Como é que pode interferir, ou como pode fazer parte, ou como é que faz parte, enfim, de toda esta rede, e como é que pode ajudar? Bem, antes de mais, boa tarde também a todos aqueles que nos estão a ouvir. Depois, dizer que o associativismo é uma forma bastante importante de só o próprio facto de reunir pessoas por uma causa já é uma importante forma de formar pessoas, ou seja, de dar cidadania às pessoas, não é? Todas as crianças crescem observando modelos, não é? E se nós, numa freguesia como o Seixo da Beira, por exemplo, neste caso concreto, tivemos uma associação de jovens que dinamiza atividades, que faz dinâmicas para ajudar a população a desenvolver-se, as crianças vão crescer com este exemplo, não é? É mais um exemplo, para além dos muitos outros que já foram aqui falados, em casa, na família. O movimento associativo é mais um exemplo, ou seja, mais um caminho, não é? Que eles podem seguir em detrimento de outros que muitas vezes são mais prejudiciais, não é? E por isso é que também o associativismo é importante que estabeleça uma rede social mais também na questão dos jovens, não só da população mais velha, mas também na questão dos jovens, uma rede social de apoio. Os jovens se preocupem em ajudar e com os problemas sentidos na sua região, e também depois mostrarem confiança, não é? Eu costumo dizer isto, é preciso que as pessoas voltem a confiar umas nas outras, que é uma coisa que há uns anos para cá tem vindo a deixar de acontecer. As pessoas, pelos diversos problemas que acontecem, têm mais dificuldade em confiar. Ou seja, se um jovem vai ajudar, por exemplo, um idoso a fazer qualquer coisa, há sempre, já não é tão fácil confiar como era uns anos atrás. E acho que foi isso que fomos perdendo na nossa rede social, e é isso que acho que era importante, e que o associativismo é uma boa forma de fazer isso, não é? Até porque vocês também estão mais perto das populações, quer dos mais idosos, quer dos mais jovens, não é? Claro. E portanto têm essa hipótese de com facilidade ver aquilo que não é muito normal acontecer e aí identificar. Claro, e conhecemos melhor, somos jovens, não é? Também estamos em constante contacto com pessoas mais novas e também com pessoas mais velhas. Conseguimos perceber melhor os dois lados e perceber que mesmo dentro de várias coisas que podem acontecer, é possível desenvolver as regiões mesmo, é possível desenvolver uma rede social de apoio, é possível haver mais pessoas preocupadas com os problemas locais, não é? E é isso que temos feito, e tem corrido bem, muito bem. Júlio, faz parte é membro do projeto Escola Mais Feliz. Como é que este projeto está? O que é que tem feito? O que é que tem acompanhado e identificado? Este projeto iniciou-se na lógica daquilo que mais temos falado aqui, numa lógica de prevenção, não é? Nós intervimos e acompanhamos principalmente crianças do primeiro ciclo, do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, por isso mesmo, pela questão da prevenção. Há uma coisa que nós aprendemos na psicologia, aprendemos muito cedo, que é aquilo que também já foi dito aqui, que é quanto mais cedo se intervir nos problemas, mais fácil será, mais eficaz será a intervenção. Quanto mais tardio for a intervenção, e é isso que nós, por isso é que o nosso projeto funciona numa questão de prevenção, tentar intervir o mais cedo possível. E é isso que nós fazemos, acompanhamos crianças, principalmente do primeiro ciclo, relacionado com aquilo que estamos a falar aqui, a questão da prevenção dos maus-tratos. Não percepcionamos, o projeto é constituído por mim e por mais uma psicóloga, não percepcionamos casos de maus-tratos propriamente ditos, não é? Apenas algumas negligências relacionadas com a falta de acompanhamento escolar dos pais aos filhos, não é? Questões de também pelo próprio percurso pessoal dos pais, de alguns pais, não dão a devida importância à escola aos seus filhos. Assim, para eles não é assim tão importante que os filhos tenham sucesso na escola e tenham um bom percurso escolar, porque se calhar, pronto, pela própria... É a questão das mentalidades, não é? Talvez esse seja o único problema que nós nos... O único, o principal problema que nós nos... que nós nos deparamos. Temos também desenvolvido algumas ações para tentar mudar, lutar contra isso, tentar ações direcionadas a pais. Temos feito agora tertúlias nos jardins de infância para pais das crianças dos 3 aos 5 anos, onde abordamos temas relacionados com a terapia da fala, relacionados com... E os pais têm sido participativos? Os pais têm sido participativos. Surge sempre o mesmo problema, que também já foi aqui dito. Se calhar, na maioria dos casos, os pais que mais precisavam de ouvir não estão lá. É preciso realmente arranjar estratégias e atividades e ações para chegar a esses pais. Sim. Mas tem corrido muito bem e para todos é necessário, não é? Mesmo para aqueles que possam precisar menos, é necessário para todos. Sim. As ações de sensibilização, José Francisco Rolo, tem sido uma dos cuidados que vocês têm em fazer em quantidade de chegar próximo das comunidades. É um dos grandes objetivos, é mesmo chegar junto das pessoas, junto das comunidades, mesmo aquelas mais distantes e com mais dificuldade de obter informação. É isso mesmo, eu acho que ficou aqui nesta troca de bolas entre o Júlio e o Albino José a razão do mês da prevenção dos maus-tratos na infância e porque é que hoje estamos aqui na rádio. Foi com um exemplo, e agora eu faço a síntese, faço a legenda do que se aqui passou. Prevenir os maus-tratos. Já percebemos o que é que são maus-tratos. E já percebemos a diferença entre maus-tratos e negligência. O que nos preocupa são os maus-tratos. Preocupa-nos e queremos atacar o mais cedo possível estas questões. E para isso é preciso estarmos atentos aos fenómenos de negligência, para que não evoluam ou haja o risco de evoluir para níveis de maus-tratos. Também já percebemos que há uma diferença entre absentismo escolar e abandono escolar. Mas o abandono escolar começa no absentismo escolar, conforme sabemos, e não é preciso fazer nenhum estudo profundo. Também percebemos que de violência doméstica é diferente de indisciplina. Mas muitas vezes a violência doméstica gera indisciplina. E a nossa indisciplina no respeito afetivo de uns pelos outros, no cumprimento de regras básicas, gera ambientes de violência doméstica que perturbam quem tem filhos, o seu desenvolvimento. Quem está exposto permanentemente a ambientes de gritos, de choros, de discussões, de faltas de respeito, de falta de tolerância, com certeza que, como sabem, as crianças, os jovens, são esponjas, absorvem tudo. Costumam-se dizer, absorvem o mal e o bom. E reproduzem. Agora, voltando outra vez à questão inicial, o mês dos maus-tratos. Dizia aqui o Júlio, nós fazemos as ações, sensibilizamos, passamos informação positiva. O que é informação positiva? Que ajuda as pessoas a mudar comportamentos. Passa a expressão, são dicas. Eu posso fazer melhor, eu aprendi a fazer assim, mas espera lá, deixa-me experimentar desta maneira, porque é mais afetuoso, talvez resulte melhor, vou mudar a minha abordagem. É como eu dizia aí muito bem a enfermeira Alexandra, se há um cheque dentista, se aprendem regras de saúde oral na escola, se normalmente trabalhamos os miúdos, a própria publicidade trabalha os miúdos para fazer os pais comprar, portanto... A enfermeira Alexandra anda nas escolas a fazer publicidade para que se lavem os dentes todos os dias. Até me faz lembrar uma canção muito conhecida dos anos 80, que eu não posso reproduzir aqui porque estamos em horário muito, muito cedo ainda. E portanto, a enfermeira Alexandra, a UCC, anda no terreno a fazer publicidade para levar os meninos a que lavem os dentes e que também sensibilizem os pais para a importância da saúde oral. Portanto, estamos aqui, de facto, configura-se aqui uma atitude negligente. Então, se o Estado nos proporciona um cheque para tratarmos dos dentinhos, dos nossos esmaltes dos dentinhos, para que tenhamos sorrisos brilhantes e bonitos, e depois nós negligenciamos esse apoio. Se andam estas senhoras todas simpáticas a dizer que devem lavar os dentes todos os dias, de manhã ao almoço e à noite antes de deitar, e depois negligenciamos essas práticas. E depois passamos no contacto na Escola Feliz, passamos essas questões para os pais. E depois, se não há uma efetiva reprodução dessas dicas, desses comportamentos, alguém está a negligenciar aqui um... Já agora vejam o esforço, o tempo, os recursos implicados nisto e depois não se produz a mudança necessária. E essa mudança é positiva para as pessoas. Dá-lhes mais saúde, dá-lhes mais bem-estar, dá-lhes mais realização, mais autoestima, mais autoconfiança, mais capacidade para fazer face. Ficamos mais fortes. E depois há aqui outra questão, que é o Júlio, que é psicólogo e que tem por instrumento a capacidade de monitorizar estes fenómenos, diz: nós falamos, mas aqueles a quem a mensagem deveria chegar em primeira mão não estão. Foi daí a razão porque precisamos de fazer programas como estes. E por isso é que precisamos estar na rádio. A coisa mais simples era juntarmos na Casa da Cultura, na Biblioteca Municipal, ou até no salão multiusos da obra de Dona Josefina da Fonseca. Mas depois a questão chave é esta, é que aparecem sempre os mesmos. Não é sempre os mesmos, mas é um conjunto, é uma população mais preparada e mais receptiva a estas questões. E através da rádio, e aqui é que a rádio está em casa das pessoas, e a rádio toca e fala em qualquer lar. E, portanto, através da rádio conseguimos chegar a mais pessoas, conseguimos ir a todo lado. Assim como este mês, aqui em Oliveira do Hospital, foi exemplar. Nós começámos com uma grande ação de rua, o dia do Laço Azul. Aquelas crianças das IPSS, do pré-escolar, que desfilaram sobre a cidade, na cidade, percorreram as ruas vestidas de azul, interpelaram a atenção das pessoas neste sentido. O que é que anda esta malta a fazer? Foi logo a primeira. Ah, andam a passear. Não, dizem que é para a prevenção dos maus tratos. Primeira questão: o que é isso, os maus tratos? Põe a comunidade a refletir. Depois juntamos o Largo do Ribeiro do Amaral, que alguns pensarão que é alguma festa, alguma comemoração, mas não é. Fizemos um ato simbólico muito bonito que envolveu aquela comunidade toda, que motivou, e passámos a mensagem. As pessoas sentiram que participaram numa coisa importante e a comunidade alertou-se, despertou para este fenómeno. Depois houve um conjunto de ações formativas e informativas. Uma delas, por exemplo, foi o aniversário da UCC, dos cuidados de proximidade da infância à adolescência. Teve-se a capacitar as pessoas. Chamaram-se professores, educadores, psicólogos, pessoas ligadas às ciências comportamentais, pais. E deu-se instrumentos às pessoas para quê? Para instrumentos para que as pessoas interpretem o mais cedo possível os sinais e para que se possa, aqui ao nível, são mais os profissionais, que eles contactam com as crianças para que possam atuar. Ou seja, está-se a chamar a atenção de toda a comunidade, estamos a formar os profissionais, ou seja, estamos para atuar, estamos a reforçar a rede e a torná-la mais apertadinha. Portanto, e a rede aqui não é para prender ninguém, a rede é para proteger, e aquilo que nós estamos aqui a fazer é fazer proteção. Como costumamos dizer, estamos aqui para alargar, para tecer a prevenção e alargar a proteção. É isso que nós estamos, e por isso é que este agradecimento à Rádio Boa Nova. Porque se pensarmos, onde é que estão as crianças? Se pensarmos onde é que estão as crianças, percebemos onde é que temos que atuar e de que forma é que devemos atuar. As crianças estão na família. E já foi dito aqui, e as estatísticas demonstram, que a família é o espaço dos afetos, da formação, do amor, das regras, mas também é o espaço mais perigoso para as crianças. A maior parte das crianças a quem lhes acontece coisas muito más, dizem na família. É na família que as crianças são mortas. Com o projeto também, a Escola Feliz. E isto é uma coisa muito dura de dizer, mas é a realidade. Um dia destes, eu já me tinha esquecido disto, eu já tinha lido isto, todos nós já lemos isto, mas um dia destes, a doutora Fátima Duarte, da Comissão Nacional, disse esta verdade. A família, que é o espaço do afeto, do amor, da formação, mas é onde acontecem piores coisas às crianças. É. E as crianças estão na família. E a seguir estão aonde? Estão na creche, estão no infantário, estão nas IPSS. É preciso que os técnicos que lá estão, os dirigentes, estejam preparados, percebam os sinais. Depois a seguir vão para onde? Vão para a escola. É importante que professores, educadores, os auxiliares, as equipas técnicas de apoio, como psicólogos, com sociólogos, com assistentes sociais, com animadores socioeducativos, estejam preparados. Depois, onde é que as crianças estão? Estão também no desporto, estão no movimento associativo. É importante que estas pessoas também estejam preparadas para perceber. E depois, quando as coisas correm mal, vêm ter aonde? Vêm ter à saúde. À saúde mental ou à saúde em sentido geral. E é importante que os técnicos de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam psicólogos, sejam o que quer que seja a formação, estejam preparados. E aí há terem os canais. E depois, aqui a meio da linha, está a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que se todos comunicarmos bem e se trocarmos todos informação, e volto a repetir, sigilosa e confidencial, para dar segurança a quem nos está a ouvir, tudo isto consegue-se minorar a negligência, consegue-se reduzir os maus-tratos, consegue-se reduzir o absentismo, consegue-se acabar com o abandono escolar, consegue-se diminuir a indisciplina e consegue-se erradicar a violência doméstica. E tudo isto conjugado vivemos numa sociedade perfeita. Não vivemos numa sociedade perfeita. Estes problemas, infelizmente, fazem parte da natureza humana. É importante é que trabalhemos todos em conjunto para que consigamos diminuir esta bolha de problemas, torná-la o mais pequenina possível. E isso é possível. Portanto, é possível fazermos crianças mais felizes, é possível fazermos adolescentes mais felizes e melhor integrados, é possível ajudarmos a fazer jovens mais participativos, mais realizados, diminuirmos a carga de frustração dos jovens e dos menos jovens, dos pais e dos filhos. Porque não se esqueçam, o Júlio é psicólogo e pode explicar isto, a frustração está associada à existência humana, à condição humana. Portanto, é importante que acreditemos que é possível estarmos melhor que ao que estamos e podemos diminuir os problemas que nos afetam. E isso consegue-se prevenindo, atuando, trabalhando em rede. Sabemos que a informação é uma das preocupações da própria rede e estamos aqui fartos de falar na doutora Fátima Duarte e ela disse uma frase que eu deixava aqui no debate para todos, que podemos combater tudo e todos, podemos falar com tudo e com todos, mas há uma coisa que nos preocupa, que é os medos e as vergonhas de denunciar ou de quem denuncia. Este é um dos grandes problemas. Muitas das vezes as pessoas têm medo, têm vergonha de denunciar, quer seja nas escolas, quer seja, enfim, no associativismo, quer seja na saúde. As pessoas encolhem. Esse é o grande problema que temos que combater. O que é que cada uma, no seu caso, acha ou o que é que se pode fazer num conjunto? Doutora Isabel. Para evitar o medo, para ultrapassar as famílias isso. Têm medo de divulgar, têm medo de participar, têm medo de ser marginalizadas. Sim, eu penso que ainda há esse receio, até porque eu estou-me a lembrar muito concretamente na minha função profissional. Daqui a alguns anos, passados aí atrás, alguém me abordou numa... por acaso estávamos na preparação de uma festa do queijo, na altura chamada Feira do Queijo. Tinha sido exatamente uma família que tinha estado connosco, uma família com variadíssimos problemas na sua estrutura, e que a jovem chegou ao pé de mim e me insultou porque tínhamos, e eu teria, a instituição, teríamos feito uma denúncia à CPCJ. E, portanto, houve ali uma situação um pouco desagradável, ou mesmo desagradável, porque, aliás, a situação nem sequer tinha que ser, nem era o melhor local, De qualquer modo, porque as pessoas depois também têm acesso, tanto quanto sei, e corrijam-me se não é verdade, a família pode ter acesso ao processo e perceber quem é que fez... Consentimento informado, tem que haver tudo isso. E perceber quem é que fez, e isso não é uma questão de medo, mas... Agora, ampliando aqui um pouquinho as coisas, qualquer pessoa ao fazer essa, ao participar, tem muito receio que depois se venha a saber que foi ela que denunciou. Aqui uma nota importante. Sim. Obviamente, outra coisa, um processo é um documento administrativo, portanto, está o acesso do interessado. Há regimes de sigilo e confidencialidade. Há regimes de sigilo, é possível a família consultar o processo desde que peça autorização para tal. E quem decide as peças processuais que podem ser consultadas é o presidente da CPCJ, depois de ouvir o gestor do caso. Uhum. E é preciso aqui o gestor do caso, daquele processo, caso. Sim. E é importante perceber que questões como uma denúncia. Vou dar um exemplo. Em abstrato. Imagine que há uma IPSS que sinalizou um caso. Vem um documento escrito por alguém. É uma sinalização. Uma sinalização não é um sinal de luzes que alguém aponta para a CPCJ. Claro. Não. É um documento escrito. Atenção a esta situação. Passou-se isto. Solicitamos a intervenção da CPCJ. O que é que a CPCJ faz? Recolhe informação sobre o assunto, analisa se convoca ou não convoca a família, em sinal do risco ou do perigo. Se for perigo, obviamente convoca e vai logo contra. Se for situação de risco, portanto, analisa, proco. Então, a rede a funcionar, fala com a IPSS para perceber o que é que se passa, tenta obter informações junto da escola sobre aquela família, cruza a informação, por isso é que estão representantes da CPCJ, na CPCJ estão representantes das várias instituições, da CPSS, da saúde, da segurança social, da escola, etc, etc. Tenta-se saber informação sobre aquela família, sobre aquela criança e... portanto, depois há a convocação da família e da criança, se tiver 12 anos, depois há o princípio do consentimento informado do pai e da mãe da criança e a não oposição da criança se tiver 12 anos ou mais. Portanto, agora, o direito a consultar o processo, isso tem o direito. Agora, a questão da sinalização... A questão da sinalização é preciso perceber. Nós temos que viver numa sociedade de confiança. Eu tenho acesso, eu tenho o direito de ter acesso a uma questão que me diz respeito. Agora, por hipótese, a IPSS que sinalizou este caso não tem que vir a identificação do profissional. Essas questões são salvaguardadas, senão criávamos aqui uma cadeia de um ambiente de desconfiança e ninguém daria um passo e com certeza se iriam gerar situações de conflito que acabam por acontecer muitas vezes na relação entre o sinalizado neste caso o sinalizado é mais a família e a CPCJ. E até queria aqui de alguma forma desmontar algumas ideias pré-fabricadas e um bocado enredadas. A CPCJ não são os senhores nem umas senhoras mal encaradas que pela calada da noite retiram as crianças às famílias ou os mandam para instituições. Quando isso acontece, há outras entidades, já se pronunciaram. Uma institucionalização não depende de uma CPCJ, depende de um longo processo consultivo para perceber. A institucionalização, como agora se diz, a residência. É o último recurso. A retirada de uma criança em Oliveira do Hospital que eu me lembre, nunca houve uma retirada de uma criança que não fosse consentida pela família e ratificada pelo tribunal, neste caso sem que se consultasse a senhora procuradora. Ou seja, chegamos à conclusão que não há outra solução mas isto vinha na sequência. Não, e só para concluir, a CPCJ, e nós temos passado, a CPCJ é um importante ponto de ajuda para os pais que queiram dele usufruir. A CPCJ funciona em três frentes, se quiserem. Funciona na frente comissão restrita para avaliar os casos em sigilo e confidencialidade, para tomar decisões e para definir programas de acompanhamento das famílias. Funciona no acompanhamento, fora de portas, funciona no acompanhamento a essas famílias, visitas domiciliárias, as incursões na escola para recolher informação, e funciona ao nível das estruturas de apoio. O projeto Escola Feliz e o projeto Escola Mais Feliz nasceram das necessidades detectadas em CPCJ. O projeto onde o Júlio trabalha, que trabalha, é um instrumento de apoio à escola pública, simultaneamente é um recurso de apoio da própria CPCJ, acompanhando provavelmente, eu não sei quais são os meninos que ele acompanha, nem vou aqui falar sobre isso. Portanto, é preciso perceber que a CPCJ é um ponto de apoio, até de aconselhamento dos pais. Por isso, a bocada da doutora, a professora Anabela, disse aqui uma coisa que eu volto a retomar e sublinho. Os pais, não é só quando um assunto, ou não é só quando uma criança é sinalizada, é que podem recorrer à CPCJ. Antes de qualquer sinalização, podem se aconselhar junto da CPCJ. E atenção, receber um pai, receber uma mãe, dar-lhes alguns conselhos, dar-lhes algumas indicações, perceber a diferença entre o que é um risco e o que é perigo, e o que é que o perigo pode implicar, é o papel da CPCJ. E aqui, mais uma vez, estamos a fazer prevenção. Estamos a atuar a montante, cá atrás. Estamos a evitar que o problema emerja e se agrave. Estamos agora, como muito, muito, muito se diz, estamos a tecer a prevenção, estamos a trabalhar a rede. Isso é que é importante, estamos mesmo a terminar, doutora Isabel. Mas isso só para concluir então, que eu penso que ainda há pessoas que terão esse receio. A nível das instituições, muitas vezes, como instituições que pertencem à CPCJ alargada, é nossa função também, e eu entendo assim, trabalhar na base muito e na detecção também dos problemas, de modo que a sinalização só vai e acontece quando estão esgotadas todas as possibilidades de cuidado e de trabalho destas situações de problema. O CC, no campo, também tem um papel importante, porque conhece toda a comunidade, até porque anda quase porta em porta, e esse é um papel importante e de atenção que tem que ter nos diversos casos, quer seja dos mais idosos, que acompanha muitos, quer seja dos mais jovens, no trabalho que faz junto das escolas. Sim, nós tentamos, ao longo destes 3 anos, não é, que estamos em atividade, conhecer a comunidade e perceber de que forma é que podemos ajudar. Realmente as crianças, o Dr. Francisco já referiu isso, as crianças e os idosos são as duas franjas da população que estão mais desprotegidas, mais vulneráveis, e por isso se calhar aqui uma importância maior que dedicamos, até mesmo em termos de intervenção e de cargas horárias. Porquê? Porque muitas vezes, não indo à casa, não conhecendo a família, não conhecendo o contexto, muitas vezes é difícil, não é? Nós já falamos sobre isso, uma coisa é a criança estar na escola, na sala de aula, outra coisa é estar em casa com a sua família. E se calhar aí é que se detectam realmente algumas situações que poderemos considerar ou não de risco. Eu penso que aquilo que já foi falado hoje é essencial, ou seja, estamos todos atentos, essencialmente não só a detecção, a sinalização, que realmente ainda continua a haver este perigo, este medo de que se eu sou identificada e se eu moro cá e a pessoa conhece-me, não é? Mas essencialmente este trabalho, se calhar, mais preventivo, ou seja, mais de todos nós somos educadores e podemos ser educadores, não é? Nós somos mais educadores na área da saúde, mas se calhar é este papel de que se todos nós juntarmos as nossas competências desta rede social, não é? Da psicologia, da saúde. Exatamente, ou seja, esta mudança de mentalidades que possa, de certa forma, levar a que estas crianças, porque há bocadinho estávamos a falar da saúde oral, é um exemplo, há vários, mas são as crianças que levam os conhecimentos para o seio da família. E se nós realmente ensinarmos uma criança que há segredos que não se devem guardar, há uns que se devem guardar, não é? Há toques que são bons e há toques que são maus, aquela criança vai perceber, seja na escola, seja em casa, seja noutros contextos, vai adquirir estas competências. Claro que depois, se não forem perpetuadas ao longo do tempo, elas acabam por depois não ter essa... Exatamente, acabam por não ter essa continuidade. E se calhar o CC também só ter conseguido este papel realmente com estas parcerias, não é? Que tem conseguido. Os recursos hoje não são muitos, é assim, valem-se as nossas competências e a formação e tentarmos, de certa forma, levar aqui estas mensagens. Mas eu penso que, nomeadamente nesta rede social, a questão da equipa de saúde mental comunitária, porque hoje se fala-se cada vez mais, ou seja, uma família onde haja um doente mental, seja o pai, seja a mãe, seja um avô, em que haja uma criança menor, há uma propensão para haver a situação de maus-tratos. Uma família onde o pai ou a mãe ou o avô seja alcoólico ou consuma substâncias, há a propensão a que aquela criança poderá ser vítima de maus-tratos. E, de certa forma, esta detecção precoce das situações, o irmos a casa, muitas vezes nós, a determinados doentes mentais, andamos diariamente a fazer tomas assistidas de medicação até os conseguimos estabilizar. E isto, se calhar, é uma forma de conseguirmos, se calhar futuramente, não teremos resultados amanhã ou depois, não é? Mesmo em termos das escolas, a educação para a saúde não vai dar resultados agora. Exatamente, não é? Não é para... Ou seja, nós intervimos hoje e amanhã vai haver resultados, não. Acho que vai haver resultados a longo prazo. Eu acho que o Conselho da Rede Social está extremamente bem montado, não é? Esta questão dos pais não virem realmente é um problema. Aqueles que nós realmente gostaríamos de chegar lá à mensagem, mas eu acho que tem chegado de certa forma, não é? Desde que chega a alguém, exatamente, é, e eu acho que é que um veja, exatamente, é. Mesmo falámos há bocadinho do aniversário da UCC e tivemos lá uma das apresentações que é uma das áreas que também eu acho que os pais neste momento deveriam estar também sensibilizados, que é a questão da sexualidade, começar a falar de sexualidade desde pequeninos, não é? Começar a ensinar, e acho que na altura a palestrante que estava é muito direta e fala abertamente sobre as coisas, e eu acho que aí também é um ponto de partida, ou seja, estavam lá pais, havia nos participantes, por exemplo, frequentadores de cursos aqui do IFP, de Arganil, e eu acho que é importante porque alguma coisa se leva, não é? Não quer dizer que se guarde tudo, não é? E acho que alguma coisa se leva. E, por exemplo, a saúde oral foi um exemplo. Em 3 anos que eu aqui estou, tem havido uma evolução imensa, ou seja, os dentistas dizem que nunca se lembram de ter havido uma utilização tão grande de cheque de dentista, apesar de que nas situações, às vezes, de maior risco é onde há a falha. Porquê? Porque a mensagem não chegou lá. E se calhar realmente através destes programas aqui, exatamente ano para ano, a gente vai conseguindo passar a mensagem. Mas para terminar, Anabela e Júlio, a escola e a comunidade, através do associativismo, são duas portas que têm que estar abertas para a identificação destes casos. Sempre foram, e acho que são os principais denunciantes de qualquer situação. Na escola, nós tentamos também, de certo modo, chegar à família, não é? Muitas vezes as famílias são chamadas e também temos o mesmo problema que têm estas ações da UCC. Muitas vezes os pais que deveriam estar mais connosco são os que menos comparecem, são os pais que mais precisam, são os que menos vão, mas então a nível dos jovens já, ainda na adolescência, e os mais crescidos. Em relação aos mais pequeninos e aos primeiros ciclos, os pais ainda vão participando, ainda vão colaborando, ainda vão indo. E na escola detecta-se muita coisa. Sim. Por exemplo, casos em que casos de alunos com 7, 8 anos em que os pais não vão buscar as notas, passam períodos sem buscar as notas, que é uma questão que eu falava há bocado, o acompanhamento não ser o mais indicado, ainda acontece, mas depois, quer dizer, na escola também tem que separar sempre o aluno e perceber o aluno sempre nos seus vários contextos, e o contexto familiar é claramente o mais importante, não é? Porque são as grandes figuras de exemplo da criança e do jovem, não é? O contexto familiar, podemos dizer, que eu ia dizer há pouco, que muitas das problemáticas que nos são sinalizadas e que nós acompanhamos, nós ao investigar bem e ao analisar bem a história daquela criança, percebemos que muitos dos problemas que a criança está a passar e está a sentir são decorrentes do contexto familiar. E isso é quase... É claro que não é geral, há problemáticas que são mesmo da criança, mas a maioria das problemáticas que acompanhamos têm a ver com o contexto familiar. Daí a importância que temos vindo aqui a falar de intervir também, não só no aluno no espaço escola, mas também intervir nos seus diversos contextos, no contexto escolar. Depois também falar aqui a nível do associativismo, uma coisa que é extremamente importante e que acho que o Conselho da Liberdade Hospital também tem vários recursos a esse nível, que é a questão das entidades desportivas, desportivas e não só, não é? Do associativismo também, a partir logo da infância, não é? De fazer parte das atividades extracurriculares, dos desportos. Temos a Escola João Veloso, temos o Sampaiense, temos o Hockey, temos uma série de... E acho que é extremamente importante cada vez mais envolver as crianças nestas atividades, que, para quê? Para que eles também percebam o que é fazer parte, mais que as aprendizagens escolares, também é importante que eles obtenham. A responsabilização. Lutar por um objetivo, o espírito de equipa. As regras, sim. E o respeito. Escolinha dos Bombeiros também é um excelente exemplo, os coteiros, temos. Impor o respeito, o sentido de respeito, não é? Tudo coisas que, se os pais quiserem, são importantes ferramentas que podem utilizar para melhorar o desenvolvimento do seu filho e evitar questões que depois os deixam tão tristes, como chegar um pai à escola e saber que o filho fez isto ou fez aquilo, e realmente os pais ficam tristes depois, mas se calhar havia e há e continua a haver situações e ferramentas que eles podem utilizar para evitar que essa situação depois aconteça, não é? Estamos mesmo na ponta final, abri com José Francisco Rolo e fez precisamente por ele, com ele. Próximos objetivos e projetos da CPCJ de Oliveira do Hospital? Os próximos. Olha, como tínhamos conversado, nós temos um projeto em mente, já para concretizar há algum tempo, que era precisamente criar uma iniciativa em parceria com a Rádio Boa Nova. Portanto, vamos aqui entalar um dos diretores. Eu depois sou testemunha. Entalar, passa a expressão. Portanto, que era 5 minutos de prevenção, 5 minutos de proteção, e era um acordo para fazermos 5 minutinhos de algumas dicas, sugestões, em jeito de aconselhamento à comunidade, sobre cuidados a ter para com as nossas crianças, para com os nossos idosos, porque é tudo família, são todos seres humanos, e podemos melhorar o ambiente da nossa comunidade. Esse acho que é o próximo projeto. E outro projeto que temos em mente é precisamente o treino da parentalidade, trabalhar os pais. E sobre trabalhar os pais, queria dizer o seguinte: os pais que aparecem pouco, que vão pouco, que se motivam pouco, cada família é uma família e nós não sabemos o que é que se lá passa. Daí a importância dos projetos, das equipas itinerantes, do projeto Escola Mais Feliz e da sua elasticidade que lhe permite trabalhar na comunidade, de ir a casa e de andar por aí, na escola, na rua e nos domicílios. A importância da unidade de saúde móvel, a andar por aí, a fazer os domicílios da equipa de cuidados na comunidade, a andar por aí, na comunidade, nas escolas, nas visitas domiciliárias. Depois, é muito importante, porque já que eles não vêm a ter... Nós estamos a ter que mudar um bocado o paradigma. É esta mesmo. Coisa... Eles não vêm... Temos que ser nós também, nós. Precisamente. Eu, por várias circunstâncias que agora não interessam, porque, pronto, a vida é assim, eu não nasci presidente da CPCJ, fizeram-me literalmente presidente da CPCJ, sucedendo à doutora Maria Luísa Valles. Entretanto, nos últimos tempos tivemos um conjunto de baixas, infelizmente, situações pessoais, e eu obriguei-me, tive que fazer mais coisas, tive que dedicar mais tempo à CPCJ, e eu digo, fiz visitas domiciliárias em horários próprios e outros menos próprios, para os meus horários, mas teve que ser, e fui-lo com gosto, e tive outra visão, já que eles não vêm até nós, vamos nós até eles. Vamos visitá-los, vamos conversar com eles. Vamos convidá-los a convidarem-nos a entrar dentro de casa. Porque eu não entrava. Eu subia à escola, convida-me a entrar. E falávamos. Porque eu não quero ser nenhum intruso. Quero ser alguém convidado para falar. Convidado para falar com eles, para ajudar. E depois, portanto, esta questão, eles não vêm até nós, temos nós que ir até eles. E eles podemos ser qualquer um de nós. E eles não são as pessoas de mais baixos recursos. Não são só. Às vezes há pessoas que se fecham e não querem a intrusão de CPCJs, UCCs e não sei quê. Porque acham que têm direito à reserva da sua intimidade e à verdade e à reserva da sua vida privada. Mas quando o problema acontece e se os pais não respondem, nós temos uma obrigação de ir lá, bater, ir à procura. Por isso é essa importância de ir para a rua. Agora, de ir para a rua, quando digo ir para a rua, ir ao encontro das pessoas, das famílias, da razão de ser dos nossos projetos e da razão de ser da nossa missão profissional. Depois mais duas notas antes de concluir. Que nos preocupam, a sexualidade dos mais jovens. Deixo isto à atenção de todos nós, rede social e das famílias, a importância dos pais acompanharem a sexualidade dos filhos. É muito importante, porque há comportamentos nocivos, há comportamentos tóxicos. E vou dar um exemplo. As novas tecnologias, os smartphones e tudo o que eles comportam. A internet e aquilo que ela, tudo que ela oferece, nós precisamos de a sexualidade não se pode anular. Existe. Até porque se anulava a espécie. Exatamente. Sexualidade não é só reprodução. Nós estamos a falar de algo, de um pulsar que nasce e morre connosco. Não há, quer dizer, isto, nós nascemos e caminhamos. Há sexualidade na terceira e na quarta idade, e também há sexualidade na infância. Há a descoberta do corpo. E temos que perceber que há muitas vezes descobertas mal dirigidas e mal aconselhadas. Esta questão, eu não vou dizer mais que isto. Isto é uma questão que nos preocupa. O acesso a redes globais, à internet, as capacidades dos smartphones, as redes sociais, os Facebooks. Facebook são instrumentos nocivos. São instrumentos de comunicação, mas podem ser instrumentos. E se não forem ensinados a utilizar bem. Mas isso também tem os propulsores e a energia nuclear. Não é por aí. As redes sociais têm aspectos fantásticos que nos permitem, por exemplo, partilhar esta nossa conversa e torná-la viral e mudarmos comportamentos, mas também traz muitas vezes elementos que podem levar a destruções numa evolução harmoniosa da sexualidade e situações que podem levar a abuso, que não é só abuso sexual, é abusos dos direitos das pessoas, a privacidade. E depois eu acho esta questão é muito importante e temos que lhe dar muita atenção. E portanto, e também aqui a CPCJ pode ser um bom ponto de ajuda e de apoio à própria rede social, porque a CPCJ não é o José Francisco, nem a professora Anabela, nem a doutora Isabel. A CPCJ são um conjunto de entidades. Somos 20 e tal pessoas, na sua modalidade restrita com 7, na sua modalidade alargada com 23 pessoas, que representam 23 entidades, e mais as estruturas de apoio, como é o projeto Escola Mais Feliz. Portanto, é muita gente. Portanto, podemos ajudar, podemos aconselhar. Por último, talvez a mensagem com que me vou calar, com que vou terminar, que é a mensagem-chave. Porque é que se faz isto tudo? Tudo, desde este programa até à nossa ação. Nós estamos aqui para ajudar. E sintam a nossa missão como uma ajuda. Estamos aqui para ajudar. E sintam a nossa missão como uma ajuda, um apoio, uma mão amiga, um conselho útil. Só tenho a agradecer a todos os convidados. Certamente estaríamos aqui uma tarde e a fazer uma tertúlia sobre este assunto. Não vão faltar oportunidades. A Rádio Boa Nova disponibiliza-se para quando a CPCJ e as diversas entidades o entenderem, fazer também esse elo de ligação. É o nosso dever e estamos cá precisamente para também colaborar nessas e noutras ideias. Agradeço aos convidados. Obrigado por esta presença. Até uma próxima oportunidade. Certamente não será muito longe. Há muitos assuntos para falar, assuntos que são dos nossos dias e que nos entram a todos nós hoje com facilidade pela porta dentro e pela nossa casa. Obrigado, até uma próxima. Obrigado a nós.